se é imperador pelo direito da criança. Criança, criança. Da cidade do sol para todo o universo. Aham, após o dever, vamos brincar. Criança tem direito, é bom respeitar. Tá na lei, eu sei. E seguimos a cobrança pela adolescência e infância. Aham, após o dever, vamos brincar. Criança tem direito, é bom respeitar. Tá na lei, eu sei. E seguimos a cobrança pela adolescência e infância. Autoestima precisa todo ser humano cultivar o bom senso, esse é o nosso plano. Acabar com preconceito é nossa missão. Praticar o respeito é agir com inclusão. Direitos humanos não se definem por cor, nem por religião, pois temos o mesmo valor. Nesse país cheio de diversidade, onde o racismo ainda atrasa a humanidade, viemos mudar todo esse cenário. Isso só dependerá do nosso trabalho. Mas não confunda com trabalho infantil. Sem educação, temos um futuro vazio. Incentivar todo tipo de igualdade. Assim não teremos problemas nem com maioridade. Essa é a busca, uma nova política. Melhora com ações, dispensa toda crítica. Aham, após o dever, vamos brincar. Criança tem direito, é bom respeitar. Tá na lei, eu sei. E seguimos a cobrança pela adolescência e infância. Aham, após o dever, vamos brincar. Criança tem direito, é bom respeitar. Tá na lei, eu sei. E seguimos a cobrança pela adolescência e infância. Autoestima precisa todo ser humano cultivar o bom senso, esse é o nosso plano. Acabar com o preconceito é a nossa missão. Praticar o respeito e agir com a inclusão. Direitos humanos não se definem por cor, nem por religião, pois temos o mesmo valor. Neste país cheio de diversidade, onde o racismo ainda atrasa a humanidade, vamos mudar todo esse cenário. Isso só dependerá do nosso trabalho. Mas não confunda com trabalho infantil. Sem educação, temos um futuro vazio. Incentivar todo tipo de igualdade. Assim não teremos problemas nem com maioridade. Essa é a busca, uma nova política. Melhorar com ações, dispensar toda crítica.